Ô bandido, cola aí, faz favor. E aí, rapaz, pode falar. Então, Dudu, fiquei sabendo daquela situação lá. Conta pra nós qual que pá. Então. Parecia um filme, sem final feliz na história. Um mar de lágrimas, sem fama nem glória, puta. Desespero, ó, eu bem ali. Vendo quem me amava em meus braços partir. Eu que nunca senti tanta dor em meu peito. Eu que nem imaginava te amar desse jeito. E não foi por falta de aviso, bem que falaram que tudo que se faz na escuridão é revelado. Mas não, eu tô moleque, psico, de fato, considerado dos primários magistrado. Sem medo ou perdão de nenhum filho da puta. Os que testaram a febre amanheceram congelado nas ruas. Sem amor, ficaram uma lembrança que fortalecesse, trouxesse uma esperança. Muito menos um sorriso, ao contrário, um mar de lágrimas. Das vezes na angústia que chorei por tanta raiva. E só trouxe veneno, só trouxe rancor. E bora então, diz pra mim quantos tios cê matou. Rapaz, confesso que até perdi as contas. Não foi um nem dois que atravessei de ponta a ponta. Na bala, na faca, no soco ou na pedrada. Quantas famílias choraram por minha causa e por tantas lágrimas, hoje sou eu quem choro, lembrando de você, do último beijo e seu velório. Foi foda, irmão. Saudade, dor, daquela que um dia eu amei, que eu amarei eternamente, morou. No mar de lágrimas, naveguei sozinho. De rosa, caminhei sob espinhos, condenada à saudade. Hoje sou eu quem choro, lembrando de você, último beijo em seu velório. Não foi fácil a caminhada, com sangue escrevi meu destino. E sem amor, caminhei sobre espinhos. Mas com tudo isso, com o coração partido, te falo, jamais pensei o que custariam os meus atos. Ela era linda, amei com doce amor. De pouco em pouco conquistou o gladiador. Mudou minha cabeça, ó, da água pro vinho. E lado a lado juramos um só destino. Que dali pra frente seria outra história. Que em vez de ponto, 40 buquê de rosas. Em vez de tiro, seria amor. Sem dar espaço pra tristeza ou pra dor. E por esse amor, fiz promessas impossíveis. Eu até jurei, ó, que largaria o crime. Novamente dei ouvido ao que me trouxe aqui, sem imaginar o que estaria por vir. Naquela noite eu recebi uma ligação de um parceiro meu, catador e dos bons. Alô? Então, rapaz, preciso de você. A fita é mais que linda, ó, cê tem que ver pra crer. O barato vale a pena, eu, você, você e eu. De 800 mil, meia é meu, meia é teu. Aham, eu aceitei sem querer me aprofundar. Só marca o lugar, a hora exata eu vou tá lá. No mesmo instante que confirmei a fita, senti um calafrio que congelou a espinha. Um pá meio estranho querendo me alertar. Eu versus eu, pra morrer ou pra matar. Um mar de lágrimas, naveguei sozinho. Num jardim de rosas, caminhei sob espinhos, condenada à saudade. Hoje sou eu quem choro, lembrando de você, último beijo em seu velório. Em meio a lágrima esperava um pote de ouro. Meu semblante esbola, se reagir tá morto. Dia escuro, tenso, chuvoso, eu ali, armado e perigoso, sem sequer saber que tudo que eu fazia, ó, era avisado pelo pai da covardia. E que pela merda de um erro do passado, hoje um sonhador pelo mundo era cobrado. Eu ansioso pela fita aguardava o sangue bom que viria me buscar em casa, que pelo certo já tava atrasado. E nessa ocasião um minuto gera estrago. Resulta em morte, resulta em perca, gera fracasso, gera cadeia. E minha mulher não parava de dizer que quando dá algo errado, não é pra acontecer. E ó, pra eu lembrar nos momentos de dor, quem tava do meu lado, quem me acompanhou na depressão, na alegria. E que se eu morresse, ela também morreria. O que me confortava era poder saber que se eu voltasse vivo era pra reverter. Botar em prática o sonho de um bandido: carro, casa, mulher, se pão, filho. É, a vida é sofrida mesmo, bandido. O bagulho é louco mesmo, você tá ligado. Pra nós aí que tá no corre, corre pelo errado, que pra nós tá ligado, se torna certo, morou, ladrão? Então, a cena é o seguinte, mano. Vários se foram, hein, mano, querendo dar um status melhor aí pros irmãos, pros primos, pra família, se tornando mais um na multidão. Várias mentes, um homem só, tá ligado? Mas aí, deu certo o que você ia fazer lá? Pois é, e quase foi. Se não fosse um detalhe, que o sonho de um gladiador virou desastre. Cuspir em minha face, demolir o meu castelo, que era concreto, num plim, virou farelo. Já tava eu, ó, cansado de esperar, resolvi dar um rolê, um bate e volta lá no bar. De onde eu vi, pela conta, 4 disparos, logo em seguida um golfe preto passando chutado. Rosto por rosto, olhei de dentro do bar, ganhei a maldade dos malucos no olhar. Por um instante tive um mau pressentimento que me fez lembrar, deu um aperto no peito de um polícia, cuzão atrasalado, que quis embaçar. E eu sentei o aço, riquei das 4 pinhas de dentro do carro. Dois eram irmãos do próprio arrombado. Um não conhecia, mas o outro atormentou. Era o Judão, comparsa traidor, que no piscar de olho me vendeu por dinheiro. Com maior rapidez, perdeu todo o conceito. Navegando em lágrimas, cheguei em casa. Pude presenciar o que eu já esperava: minha esposa, minha flor, minha vida em meus braços, começando a despedir. Mar de lágrima, naviguei sozinho, num jardim de rosas, caminhei sobre espinhos, condenada à saudade. Hoje sou eu quem chore, lembrando de você, o último.